nativo dessa selva onde me movo por instinto. Agora já sabendo em que recinto sou bem-vindo se souber chegar. Mas nem por isso eu me limito ao alvará de quem quer me eliminar, mas se intitula cidadão de bem. Quantos como eu vagam na busca de um lugar melhor, de onde possam ver perspectiva e que valeu suor. Grato pelo teto dado por quem veio antes, herdeiros da riqueza essencial de reinos tão distantes. Cruzamos oceanos procurando lá, batem a nossa porta pra nos saquear. Querem que entregue meus valores por joias, mas aprendemos com Troia, já foi-se o tempo de deixar levar. Nosso tesouro é mais que ouro, corpo e mente cofre. Quando não se sabe o quanto vale, corpo e mente sofre. Conhecimento é perna, vontade é asa. Ando, corro e vou, mas volto, porto seguro em meu lugar no mundo, onde eu estiver. Onde eu guardo amor, recarrego fé. De onde eu vejo o mundo e ninguém me vê, só vai visitar quem eu escolher. Meu lugar no mundo onde eu estiver. Onde eu guardo amor, recarrego fé. De onde eu vejo o mundo e ninguém me vê, só vai visitar. Onde a mente quer descansar sem se preocupar. Paz no particular, pausar pra respirar mais que se articular. Tanta fortaleza eu vi ruir por não se cuidar. Tanta malvadeza por aí, não vou descuidar. Guarde quem eu quero bem, mais do que parede e teto. Afasta a inveja, a natureza me faz ser discreto. Pelo correto, grama alheia nem me meto. Me junto aos meus iguais, nosso quilombo é mais que gueto. Além dos projetos, onde trocam projéteis, castelos e laboratórios, nossas terras férteis. Onde possamos plantar esperança pros que virão. Não só guerreiros, mas construirão e resistirão. Nossa versão há de ser bem mais coerente com o que a gente é e o que a gente quer pra nossa gente. Limpe os pés, deixa pra fora o que atrasa. Sabendo chegar é bem chegado e sinta assim. Meu lugar no mundo